Eu tenho vivido algumas coisas assim muito interessantes, irmãos, que eu acho que eu nunca havia experimentado na minha vida. De ver a palavra de Deus caindo numa terra e frutificando, mas isso nem sempre é instantâneo. E todas as vezes que, mesmo que haja algo instantâneo, haverá uma série de desdobramentos que só virão com o decorrer do tempo. Eu me lembro quando viajava muito, estava ministrando em algum lugar, e eu estava ali, tinha um senhor, e eu prestei atenção demais naquele senhor, e ele o tempo inteiro, braço cruzado, imóvel, insensível, não se movia, não reagia de forma alguma, em todo o tempo ele assim... E teve uma hora que eu falei assim, mas meu Deus, como é que pode um louvor, a mensagem, e esse sujeito, ele nem se move, não tem nenhuma manifestação, ele não reage a nada, Senhor. Eu fiquei incomodado com aquilo, me deu uma vontade de ir embora, falei assim, quer saber de uma coisa? O sujeito não quer nada com Deus, sabe? Como é que pode participar de um culto desse, o fogo descendo, o Espírito de Deus se movendo, e o sujeito ali como um plasta, ah, meu Deus, ah. Deus escolheu aquele dia para me pegar. Os irmãos foram embora, já não tinha quase ninguém naquele auditório, e eu me assentei, depois de ter conversado com muita gente, depois de ter orado com muita gente, eu me assentei e eu esperava o pastor que ia me levar para algum lugar, e daí a pouco veio aquele irmão, devagar, entrou, sentou... Pastor, o senhor poderia me dar um minuto só? Eu falei, pois não, irmão, perfeitamente, venha cá. Aí ele disse a mim assim, eu já estava a alguns quarteirões daqui, mas eu não consegui ir embora. E eu voltei, pastor. Eu preciso falar com o senhor. O culto inteiro. O Espírito de Deus estava mexendo comigo, parecia uma bomba que explodia aqui dentro. Eu falei, isso não é possível, meu Deus. Não é possível, meu Deus. Mas, pastor, tudo que o senhor falava era Deus falando comigo, mexeu comigo de um jeito tão tremendo que eu não consegui ir embora para casa. Ora por mim. Naquele dia, o Espírito de Deus falou comigo, nunca mais segui pelas aparências. Pode ser que tenha realmente alguns lá que estão desse jeito, mas deixa comigo. Essa palavra longanimidade, Deus tem me ensinado algumas coisas. Eu não podia imaginar que a palavra de Deus estava gerando um turbilhão dentro daquele homem. E que com o passar do tempo, que foi rápido, ele viria e manifestaria o que a palavra de Deus estava gerando dentro dele. Eu é que precisava aprender. Creia que você lançou uma semente, pode ter certeza. Aqui, ali ou daqui a alguns anos, aquela semente vai se manifestar. Por isso, manifeste Jesus às pessoas. Não se preocupe que elas ainda não vieram ao culto, ou que não levantaram a mão, ou que não decidiram por Jesus, ou que continuam fumando. Não se preocupe com isso. Continue ministrando a palavra. Haverá momento em que o Espírito de Deus vai te levar a mostrar àquela pessoa cada verdade do Senhor. Haverá momento em que o Espírito de Deus vai te levar a repreender, presta atenção, e isso não pode ser feito, porque você caminhando dessa forma, você está trazendo maldição sobre a sua vida, mas sempre com amor e com longanimidade, diga longanimidade. Eu custei usar essa palavra, e só fomos usar esta palavra porque a Dani começou a ministrar e ensinar as crianças um CD de infantil de louvor do Azaf, que tem uma música que diz, longanimidade é paciência, é saber esperar a hora do almoço. E aí canta a musiquinha. Dali para frente, Todas as vezes que a Dani precisava ensinar isso para os meninos, como é que é a musiquinha? Longanimidade é paciência, é saber esperar. E aí, com o passar do tempo, um foi usando com o outro também. Na hora que vinha assim, a Dani cantava longanimidade. Já não era mais para os meninos, era para mim. Ou às vezes os meninos cantavam para nós longanimidade. Canta comigo. Longanimidade é paciência, é saber esperar. Prega a palavra com longanimidade. Eu estava ouvindo uma pessoa, e essa pessoa estava me perguntando sobre o Nelson, marido da Inês. Não está aqui hoje porque está lá atendendo algumas visitas. E aquele dia, a pessoa perguntou como está o Nelson. Está bem, está caminhando com o Senhor. Disse, graças a Deus, glória a Deus. Aquela pessoa se alegrou tanto. Ele disse, olha, tem um bom tempo que o Nelson caminha, eu conheço o Nelson. E assim, era tudo que nós queríamos, que Deus fizesse essa obra na vida do Nelson. Aquele irmão se alegrou, se regozijou. E aquele irmão disse uma coisa, tem gente que não quer nada com o Senhor. Mas tem alguns que mesmo que demore, o Senhor faz a obra. Mas naquela hora, o Senhor não me deixou ser totalmente concordante com a palavra daquele irmão. O Senhor falou comigo, não pense que tem alguns que não querem nada. Todos precisam e querem algo de Deus, mas muitos não sabem. Não vem, tem as pernas amarradas, tem as mãos atadas, não podem, não conseguem. Se você caminhar com eles com longanimidade, lá na frente a palavra vai se manifestar e não tem grilhão que fica, não tem nada, absolutamente nada. E hoje nós vemos, o Nelson vemos, tantos outros irmãos que estão caminhando com o Senhor.